baseado, vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado, vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Eu fiz um pé lá no meu quintal, por vendendo a grama da verdinha real. Eu fiz um pé lá no meu quintal, por vendendo a grama da verdinha real. Vem puxando, baseado, vem puxando, baseado. E hoje eu tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha real. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha real. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou. A minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou. A minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? David Sofia. Tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado,